Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus amigos, com muito carinho, estamos dando início a mais um programa do Amado Batista para você. Eu sou Edelson Moura, ele é o amado das amadas, e nós vamos colocar aqui essas músicas lindas. Também o nosso programa, ele é um balcão de conversa, a gente bate papo, conversa com as pessoas. Muitos concordam com algumas coisas que eu falo, outros não concordam. O universo é assim, ninguém consegue agradar a todos. Isso é um fato, é uma verdade, né? Jesus, ele andou pela face da terra e tiveram aqueles que concordaram com ele e também os que não concordaram. Nem Cristo agradou todo mundo, como é que o Edelson Moura vai agradar? Quem sou eu, esse pobre mortal, esse pobre marimbundo mortal, que daqui uns dias já está debaixo de 7 palmos de terra? Não tem que falar somente coisas que todo mundo concorde. Muitas pessoas não concordam, não. E muitos gostam, outros não gostam também. É a vida, né? Mas nós estamos aqui, firmes, liderando audiência em muitas cidades, graças a Deus. Isso é um dom, não é, que Deus dá a gente. Precisamos agradecer a Ele. Então quero desejar a você um bom programa, que Deus esteja presente na sua vida. E a primeira música que vamos tocar é Explode Coração. Hoje eu vou sair de barco, vou remando pelo mar. Quero ver o sol nascer no horizonte verde mar. Quero atracar meu barco à ilha, sob as pedras quero pular. Hoje não sou mais criança, minha alma geme onde andará. Não esqueço os bons momentos de lazer com meu amor, mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Não esqueço os bons momentos de lazer com meu amor, mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Edelson Moura. Tenho alguns alôs aqui para o Edelson Moura mandar. Primeiro para Gilson, lá de Lima Campos, no estado do Maranhão. É através da Rádio de Pedreira, Gilson, que você acompanha o nosso trabalho, o nosso programa?

feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Supremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. O Brasil inteiro está ouvindo o programa Amado Batista. É, tem um recadinho aqui da minha amiga Nilza Silva. Nilza B. Silva. Não sei se é Nilza Barbosa, mas é Nilza Silva. Ela diz assim: mande um alô para minha família, Delson Moura. Eu ouço você há muitos anos. Moro em Pedreiras, no estado do Maranhão, e todos os dias eu estou na escuta deste programa. Interessante, né, gente? Como o tempo passa rápido. Nossa, o tempo é implacável. Eu, quando começando minha carreira, nós fizemos uma temporada lá no Maranhão. 30 dias nós demoramos lá. Foram 30 dias de show ininterruptos, assim, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E nós passamos em Pedreiras, eu cantei no cinema que tinha. Hoje as cidades não têm mais cinema, o cinema ficou na saudade, em muitas cidades nós não temos mais, a não ser nas grandes cidades, nos shoppings, né? Eles instalam lá uma sala de exibição de filmes, etc. Mas as pequenas cidades, antigamente, eu lembro que na minha terra, dia de segunda-feira, era o dia que todo mundo gostava de ir para o cinema, dia de domingo à noite também, né? O pessoal se reunia lá na frente do cinema para poder assistir as películas, como a gente chamava. É uma palavra bem antiga, né? Aquela película, vamos ver a película. Antigamente era assim. Mas estes cinemas, que eu muitas vezes naquele tempo cantava, porque não tinha locais apropriados e tudo, e o melhor local era o cinema, porque o cinema já tinha o palco, já tinha as cadeiras, já tinha tudo. A gente cantava muito em cinema, quase todo show que acontecia na nossa cidade e em muitas cidades dos interiores brasileiros eram em cinemas. E eu, quando era jovem, eu ia assistir muito show de Vanderlei Cardoso, Gerry Adriani, Odair José. Eu era criança, menino ainda, né? Que Odair José é velhinho, ele não é novinho assim não, como você pensa, é velhinho. Gerry Adriani, velhinho também, velhinho, eu era menino. Menino, menininho, imagina, né? Agora, você sabe, os caras se cuidam, e é botox pra lá, é cremes, é não sei o quê. Não é que nem o Edelson Moura, peãozão, não é que nem Edelson Moura, peãozão. Esta gente se cuida, eles envelhecem, mas parece que passaram formol neles, formol, passa formol nos caras, né? Eles ficam sempre jovens, sempre bonitos, né? A artista olha, não vê, não vê Calbi Peixoto? Nossa, parece um menininho, todo esticadinho assim, a carazinha. É porque não tem câmera pra você me ver, como eu tô fazendo. O zoinho todo esticadinho assim, a boca esticada, entendeu? É plástica. Ninguém quer artista andar com as pelancas, igual a Edelson Moura? Tem nada, não tem dessa não. Madrugada na cidade. Amado Batista vai cantar. Madre a cidade dorme. E eu só, muito só, pensando em você. Olho a rua da minha janela, tão deserta, sem ninguém, assim como eu. O clarão da cidade ilumina o meu rosto, mas não clareia a penumbra desta solidão. Você era a estrela que brilhava em minha vida, fugiu de mim e deixou no escuro o meu coração. Acorde, amor, vem pra mim, vem me amar. Sai desta cama onde você está e vem dormir no meu corpo que está em chamas. Vista uma roupa que estou te esperando. Sinta por dentro quem está te amando. Cuida um pouco de mim, me ama. Acorde, amor, vem pra mim, vem me amar. Sai desta cama onde você está e vem dormir no meu corpo que está em chamas. Vista uma roupa que estou te esperando. Sinta por dentro quem está te amando. Cuida um pouco de mim, sempre olho para o mundo com um fio de esperança. Sempre eu tenho esperança que muita coisa vai melhorar para nós. Sempre eu tenho esperança de que dias melhores virão para nossas vidas. Sempre eu tenho esperança de ver uma saúde pública digna no nosso país para parar de morrer gente, porque o que me dói mais no coração é que essas pessoas que são mortas são pessoas pobres, pessoas sem recursos, pessoas que não têm voz. A coisa pior do mundo, meus amigos, são as pessoas não terem voz. Elas precisavam ter voz, mas elas não têm. Ninguém as escuta. Elas gritam, esperneiam e não têm voz. De vez em quando, um doido, alguém tenta dar voz a estas pessoas. É o que eu tenho tentado fazer no meu trabalho, no meu humilde trabalho. Mas quem sou eu? Uma gotinha d'água, eu ia falando d'alga, uma gotinha d'alga no oceano. Sou tão pequeno. A única coisa que me dá contentamento, que me dá satisfação, é que muitas vezes alguma coisa que é falada nos programas que eu apresento, elas são reparadas, as pessoas escutam. Às vezes é um político que está numa cidadezinha do interior, aí fala para um vereador, o vereador fala para o prefeito fala para o deputado fala para o senador fala para o presidente, aí de repente eles começam a verificar uma situação que às vezes está insuportável para a população. E que bom seria se tivesse uma vozinha lá no mais distante lugar deste mundo, deste país, tivesse uma vozinha lá, que chegasse ao ouvido do vereador, o vereador batesse para o prefeito, o prefeito batesse para o deputado, tal, fizesse essa corrente até chegar nos ouvidos do presidente e dizer assim: ei, são milhares que estão morrendo, são centenas de pessoas que estão sendo sacrificadas. Por que estão fazendo isso com a nossa população? Por que você não repara isso? Lasque-se quem quiser, dane-se quem quiser, mas vamos reparar a saúde pública, sim. Teria que ser dessa forma. Ah, tem que fechar quantos ministérios? Tantos. Então vamos fechar, mas tem que sobrar dinheiro para a saúde pública. Tinha só 9 ministérios, já tem 49. Fecha 40, deixa os 9 que tinha antigamente, porque os 40 foi para botar companheiros, para botar companheiros, para ir lá para dentro, os companheiros, tá tudo lá, com os seus salários anos de 23, 25 mil reais. Eu sei das coisas, rapaz. Eu sei das coisas, não sou broco, não. Quem quiser que pense que eu sou broco, quem quiser que pense, se quiser que sobre dinheiro, é muito fácil. Corte os gastos, mas não, estão querendo ir no nosso bolso, ir lá no bolso do pobre coitado que já está aqui arrebentado, já está com a ferida aberta há mais de não sei quantos anos, e a ferida não fecha, é a mesma coisa, e o cara está lá, você está num precipício, e o cara pronto para empurrar você. Vamos empurrar esse besta aí lá para baixo para ele morrer, porque na circunstância que nós estamos vivendo nesses hospitais aí, Deus me livre. Eu não quero nunca na minha vida, eu peço todo dia, Deus, não me deixe adoecer, Senhor. Não me deixe, porque vão me matar, eu vou morrer. Ora, não pode não. Isso não pode continuar acontecendo. Mas o que é que eu... A minha vozinha, ó, ela é pequena, não é? Eu não posso dar voz a uma população, eu dou voz a um pouco de gente. Falo em defesa disso, dessa questão, desta causa, e acho que muitas vezes até tem pessoas que elas dizem assim: nossa, que porre, lá vem ele falando de novo que a saúde pública está esbagaçada. Falo mesmo, meus amigos. Porque são vidas humanas que estão sendo ceifadas, são famílias que estão perdendo entes queridos, familiares, às vezes podendo ser salvas, não é? Estão lá, abandonadas nos corredores. Você quer ver? Tire um tempinho, por favor, um tempinho da sua vida e vá lá num hospital desses aí para você ver o estado deplorável que se encontra a saúde pública nesse nosso país. Não faça jamais como eu fiz. Vamos cantar mais este sucesso. É o Amado Batista, minha gente. Anos 60, o mês eu nem me lembro mais. Eu andava a noite adentro, à procura de amor e de paz. E fui parar num bordel, lugar distante do céu, morada do Satanás. Parece que foi um castigo. De fato não me controlei ao ver aquela mulher linda sentada na mesa do canto. Me envolvi em seus encantos, por ela me apaixonei. E por orgulho ou vaidade eu nunca contei pra ninguém. Temia a língua do povo, temia a sociedade, e fui levando esta paixão sempre na obscuridade. Porém um dia lá cheguei pra me encontrar com ela, não vendo ela no salão, por ela procurei. Fiquei sabendo que ela estava no quarto vendendo o amor que eu neguei. Me vi completamente louco, de arma na mão. Que Quebrando a porta do quarto, atirei sem perdão. Não pude fugir da justiça, o preço do amor eu paguei na prisão. E depois de tantos anos, eu já cumpri minha sentença. Hoje estou livre das grades, mas preso pela consciência, por matar um desconhecido na mais completa inocência. Portanto, meu prezado amigo, se acaso lhe acontecer de amar uma mulher da vida, você nunca deve esconder. Não faça jamais como eu fiz, matar uma pobre infeliz pelo amor que ela foi vender. Amado Batista, é show, é show. Amado Batista, é show, é show. Amado Batista, é show. Amado Batista é show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Vamos tocar mais uma música. Eu me alonguei muito, né, no negócio da saúde aí, falando. Eu também, quando eu começo a falar, eu tenho vontade de botar tudo pra fora. Olha, é Valber de Forquilha pedindo a próxima música do Amado Batista para sua mamãe e para o seu pai. Valber, aqui está, nós vamos ouvir Pelo Meu Caminho. Pelo meu caminho, pelo meu caminho, tudo já passou, tudo já passou. Muita coisa eu experimentei, mas tem coisa que me arrebentou. O mais amado do Brasil. Nelson Moura. Aqui eu vou agora atender a Anja Maria Bertol. Anja Maria Bertol. Engraçado, eu nunca tinha visto assim o nome de Anja. Anja Maria Bertol. Muito bacana. Ela é de União do Sul, lá em Mato Grosso, e gostaria que mandasse um recado para o irmão que se chama Paulo Sérgio Misquines. Paulo Sérgio Misquines dos Santos. Ele saiu de casa em Sinop para ir para a Feira de Santana, estado da Bahia. Chegou em Brasília, ele sumiu. E ele tem um problema de saúde, Adelson Moura. Eu quero muito achar meu irmão. E agora fiquei sabendo que seu programa é ouvido em Brasília. Então vamos chamar a atenção aqui, meus amigos, atendendo a Anja Maria Bertol, alguém que tenha alguma informação de Paulo Sérgio Misquines dos Santos, que saiu para a Feira de Santana, chegou em Brasília, sumiu, não deu mais notícia e as pessoas não conseguem mais, a família não consegue mais um contato com ele. É triste, né? É muito triste uma situação dessa. Se você puder ajudar, tiver como você localizar aí o Paulo Sérgio, ou puder ligar pra gente aqui nos estúdios da Rádio Estúdio Brasil, deixa eu dar meu telefone, porque a Anja Maria Bertol não mandou o telefone dela pra gente. Mas eu vou dar o nosso aqui. Você pode ligar para o WhatsApp do Edelson Moura ou mandar uma mensagem. É 61-9966-9557. 61-9966-9557. Qualquer notícia que você, por acaso, tenha sobre Paulo Sérgio Misquines dos Santos, pode passar para mim que eu vou dar um jeito desta notícia chegar até Anja Maria Bertol, lá de União do Sul, no estado de Mato Grosso. E agora, Amado Batista vem cantar pra gente mais uma música. Essa música é de minha autoria. Não sei se vocês sabem, mas é de minha autoria e é em parceria com o Xandó, né? É Delson Moura e Xandó. Tum, tum de saudade. Bate tum, tum, tum de saudade. Doido querendo você. existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Quero falar agora do óleo de avestruz Supremo para vocês. Mas também é importante dizer que a Saúde com Beleza não é somente o óleo de avestruz. Nós temos outros produtos, inclusive oriundos do óleo de avestruz. Não sei se você sabia. Tem o creme facial puro ômegas. Tem o creme corporal, o hidratante corporal puro ômegas. Nós temos o que mais? Deixa eu ir falando aqui para você entender. Nós temos o óleo de massagem puro ômegas, que você pode adquirir também no nosso site. Tem o shampoo, o condicionador, a máscara capilar, tudo feito à base do óleo de avestruz. Eu não sei se vocês sabem, o óleo de avestruz é muito bom para o cabelo, muito bom para a pele, é bom para tudo, né, minha gente? É uma coisa impressionante, inclusive para o rejuvenescimento. Se você tiver assim com as olheiras, né, assim ó, você faz igual o Edelson Moura faz, eu passo o dedinho no óleo, aí eu passo nas minhas olheiras e tal, aí é tão, sabe, impressionante, porque a pele não fica oleosa, o óleo penetra todo na pele, né, porque segundo as pesquisas, os ômegas vão até a terceira camada da pele. E o que é que faz? Regenera, fortalece a pele, cria células novas. Quando é ferida, então, queimadura, não tem nada melhor do que o óleo de avestruz. É muito bom, o óleo de avestruz é muito bom para queimadura. Às vezes você queima aí no fogão, no fogo, né? Aí você passa a banha ou óleo de avestruz. Mas, quero dar aqui o telefone para vocês. O telefone da nossa central é 61-3532-6993. 61-3532-6993. Saiba como adquirir o óleo de avestruz Supremo. Tem que ser da marca Supremo, o rótulo vermelho, o avestruzinho azul. É vermelho e branco as nossas cores. Vermelho, azul e branco, tá? Vermelhinho, azulzinho e branquinho. É fácil de você conhecer o óleo de avestruz Supremo, até mesmo pelas cores. Trago agora, Venha Até Aqui. Tantas vezes nós dois passeamos, por entre os carros que passam, eu desesperado vou te procurando. Vejo altos edifícios muito coloridos e gente a correr, mas entre o povo que passa eu não vejo você. Se estás me ouvindo agora, cinema, que lindo. pinto cartaz em exibição. Os casais de namorados entrando abraçados, que linda união. Só eu me sinto perdido, andando sozinho, querendo entender por que que o negro destino me roubou você. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Na casa de uns amigos, eu fui passear. Enquanto eles brincavam cantando, eu estava num canto a chorar. Namorei outra garota e sinto vergonha até em dizer. Só porque ela parecia um pouquinho você. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Se estás me ouvindo, um amigo meu ligou para mim reclamando que os sem terras invadiram a terra dele lá e tomaram a terra dele, eles expulsaram ele de dentro da propriedade. Olha, os países comunistas, eles começaram todos assim, expulsando o cidadão da terra, tomando a terra do cidadão de bem, do trabalhador. Criando movimentos, pseudos movimentos. Este é os movimentos dos sem terras. Você vai ver que aquelas pessoas que estão acampadas ali, eu já parei para conversar com aquelas pessoas humildes, pobres, coitados, são todos manipulados. Existe verba que são injetadas dentro desses movimentos, muito dinheiro que eles injetam nesses movimentos, para que esses movimentos criem essas situações de tumulto, essa situação de desespero, porque o meu amigo, ele tinha o título da terra dele, tinha a escritura da terra dele. Ele era proprietário legítimo. Mas os caras que coordenam estes movimentos, quase sempre, pessoas engasgadas com as leis, pessoas condenadas, pessoas que muitas vezes estão devendo para a justiça, são pessoas de alta periculosidade, muitas vezes, não estou dizendo que sempre não, mas são pessoas que estão ali com espírito de vida ou morte, entre aspas, dizem eles, por uma causa justa. Que causa justa é essa? Que você tem a sua casa, luta uma vida inteira para conquistar a sua casa, para construir o seu lar, aí vem os neguinhos, tudo bonitinho, não botaram tijolo, não compraram nada, não compraram um rolo de arame, não compraram uma cerca, somos donos agora. É o movimento dos sem terra, movimento dos sem teto. Então esses movimentos aí é que eu realmente eu não consigo entender. Mas os países comunistas, eles começaram exatamente assim, tomando propriedades, tomando casas, tomando moradias. E hoje, em Cuba, ninguém é dono de mais nada. O governo manda em tudo, é dono de tudo, você não tem nada. E ainda tem um salário miserável de 25 dólares para você sobreviver. E aí ainda tem gente, tá certo? Ainda tem gente que acha que isso também pode ser feito no Brasil e que é bom para o Brasil, é ótimo para o Brasil. Eu quero, antes de eu morrer, antes da minha morte, eu quero ver, meus queridos amigos, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Eu quero ver. Depois me cobrem isso, disse Edelson Moura, olha, você falou demais.